rotina, se liga é só mostrão. Se os moleque é apetite, apelidado de ladrão. Aê Panguão, cai na real e vai pra cena. É muita ambição e ambição traz os problemas. Fica descalço, os panos falsos aí nem rola. Aqui é tcheca de couro, uma pistola e um Corolla. Fim de semana, quer dar rolê, quer ter dinheiro. Liga os parceiro, é correria o tempo inteiro. Sem desespero, se liga que nós é fusão. Aqui é barril de pólvora, os cospe chumbo tá na mão. Se os canhão moscar, então se liga na tragédia. Faço minha média, vai na paulada ou vai na pedra. Vim pra ganhar, vim pra ficar, não pra moscar. Mas se circuitar, fica igual em Bagdá. Se os moleque aqui é pá, quando a G-Top dobra a quina, desbaratina. Aê moscão, nós tá de cima, sustenta o clima e o cheiro de sangue no ar. O sistema é cabuloso e mais sinistro vai ficar. Mas se constar, bobo importados, mano, pode. Também tem refrigerado, time de Stauros Rossi. Procure as pistas, os inimigos estão na lista. Então assista, pegou moscanas, tá lá vista. Riscou da lista, aí já era o fim da história. Era moleque doido e o doido morre agora. Os truto é foda, olha a atitude do primeiro. Antes a mãe dele que a minha no desespero. Meu Deus do céu, traga paz pra esse mundão. Só vejo armas, droga, sangue escorre no chão. Vai se matar, hoje os monstrinhos vai cobrar. Mas se circuitar, outra cabeça vai rolar. Cabeça cai e outra mãe se apavora. Vendo seu filho de 12 peneirado por pistola. Vai valentão, puxa o canhão e faz maldade. Ainda diz que é bandidão, arrependido atrás das grades. Eu só queria oportunidade pra falar. O rei da periferia e os trabucos pra brincar. Sem comentar. Na boca do pavio, cê noiado tá bebendo sua vida pelo fio. Quem não viu, as balas de quebra passando a mil. Os meninos no veneno, tipo fogo no pavio. O crime é foda, irmão, leva uma pá de mano. Os pivetes estão crescendo, quadrilha formando. De calibre e revolta, o sangue escorre. Mas um mano se foi na mira de um revólver. O crime é foda, irmão, leva uma pá de mano. Os pivetes estão crescendo, quadrilha formando. De calibre e revolta, o sangue escorre. Mas um mano se foi na mira de um revólver. E aí, ladrão? E aí, guerreiro? Os caras lá, firma? Aí, os caras tá tudo aqui, ó. É só tu descer lá. Então demorou. Hoje se escapa, me paga. Eita porra, os capa lá! Aí, rapaz, se a bala vai, a bala vem. Tome cuidado, pois ela não escolhe ninguém. Abraça alguém, e o final não é muito bom. Debaixo de 7 palmos, dentro da caixa marrom. Desculpa aí, se a minha ideia é pesada. Não vou falar de rosa se só vejo ó de armas. Ontem à noite, os tiros aqui foram constantes. Caiu mais um, apenas como um meliante. Vai vendo a cena, bolinho sempre acaba mal. Pato correu, pois amanhã tu tá no sal. A mão de Deus vai pesar na sua cabeça. Não se esqueça, encara ele é muita treta. Muito loucão, coloca o pescoço na forca. Se droga doido, que peixe morre pela boca. A vida é louca, mas louca ainda é o que cê faz. Pelos reais, esquece até a mãe e o pai. Vai Barrabás, a vida é feito um bumerangue. Bebe guerra e violência e depois vomita sangue. No meio dos bang louco, você sempre quer estar. O linha de frente vai pra morrer, vai pra matar. Não tem colete, é capacete e motoca. Carrega 357 e descarrega no bosta. Aplausos pra você, agora é só comemorar. E timas, dona banda e as escamas pra cheirar. Vai que vai, é 1-0 pro seu time. A vida é foda, mas é cê mesmo que define. Caiu no ringue, tem que ser homem sustentar. Quando os cabos de 12 vim na cola pra matar. Era Rolex, roupa de marca e os brilhantes. Sua mãe ajoelhada, toda melada de sangue. Cadê os parceiros? Cadê o dinheiro e a pistola? Nada de isso vai contigo quando te jogar na cova. Vai refletir, mas já é tarde pra chorar. Pede perdão, será que Deus vai perdoar? Respira fundo e sente o que você causou. Cê soma tudo e olha o que te restou. Cê lembra bem, merece o último perdão. Deitado no chão, com a bala no coração. Desculpa aí pela cena, quem me ouviu? Porque minha quebrada é monstro, tipo fogo no pavio.